boom, taka chuka, boom, chuka, boom, boom, chuka, pakum, ta, chuka, pakum, ta, brr, chuka, pakum, ta, boom, chuka, brr, brr, brr, chuka, ta, brr, chakum, ta, brr, chuka, pakum, ta, boom, ta, ta, boom, boom, chuka, taka, raka, kak, raka, chuka, paka, chuka. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm Olá, pessoas! Olá, galera! Tudo bem com vocês? Estamos começando agora mais um Locomodrops, a desculpa perfeita para dar tempo de editar mais o próximo Locomocast. E aqui na mesa hoje estamos com Rafael Tanicho. E Álvaro San. Outcast. Ah! E eu sou Ed. Ah! O tema de hoje é o dia em que eu enganei meu professor. Olha, esse tema bom, hein? É um tema você bom. Você puxar, né? Assim do nada, é um tema caraca, legal. Eu pensei agora. Veio assim, tipo, professor, caraca. Você foi muito enganado, Suede? Já. Sem saber, tipo, você descobriu. Ah, não, depois. Sem saber, não. Sem saber, não tem como saber. É que assim, eu imagino que o professor, ele dá uma... dá aquela colher de chá, né? Porque é... tipo, ah, caralho. Mas você já deu um migué, tipo, viu que era mentira e você deixou passar? Não, com certeza. Primeiro que eu não gosto de constranger em público, a não ser que seja muito necessário. É ou muito situação. Prazeroso. O Suede vê o bagulho e fala, cara, tá tentando me enganar mesmo. Ah, vai, dessa vez vai, né? O negócio assim. É, ou então, eu faço o seguinte, agora mesmo, teve um exemplo de uma redação que eu pedi, né? De treinamento, né? Pra redação do Enem. E teve uma menina que ela fez uma redação perfeita. Perfeita mesmo. Só que assim, saca aquela menina que não participa muito da aula. Ela colocou as medidas dela na folha, né? Não, Jota. E uma foto. Não. Uma foto de perfil. Perfeita, não, não. Perfil. Aí, ela, assim, tipo, uma menina que não participa muito da aula, que na hora de responder questões ou de fazer outras coisas na sala de aula não é muito participativa, e quando é, dá pra ver que não é aquela menina nota 10, é uma nota 5,5, 6, bem mediana mesmo. E aí, na hora que eu tava comentando no grupo, né, eu falei, ó, a correção, de tal, né? Não, no grupo da sala, ó, correção de todo mundo já tá no e-mail, e fulana, vem falar comigo no particular, né? Eita, então, porra, queria conferir suas medidas, se bate mesmo. Não. Aí eu cheguei pra ela, foi você que fez essa redação? Sozinha? Ela foi. Você não teve ajuda de ninguém. De ninguém mesmo. Você não te... Do que era a redação? Era sobre... Deixa eu pensar. Não era sobre... Peraí. O último eu dei uma redação sobre depressão, quando eu tava em matéria, alta. Matéria, assim. Ah, não. É dissertação pro Enem. Ah. É um tema aleatório de atualidade. Só não lembro qual era. Ah, tá. Era sobre regime militar e a reforma política atual do Brasil. Não foi o Bolsonaro que te ajudou, não? E, cara, ela falou, não, ninguém me ajudou, tal, ela até lançou uma e, ó, deu trabalho pra fazer. Nossa, ai, caralho, né? Pra quê? Não. Ah, mas você fala, é, só, claro. Fala só, não, ninguém me ajudou, fim. Porque quando você prolonga, você entrega, cara. Aí eu acabei falando, não. Aí, só pra forçar, eu li a redação dela em sala, pra ver se saiu alguma coisa, né? Mas não, ela manteve até o final. Olha, você devia ler mudando alguma coisa. Ela não ia perceber. Então, aí que ia ser a parada, né? E aí você pegava, ô Tonho, é isso mesmo que você escreveu? É, pega e muda aí... todo o sentido do texto, tá ligado? É, eu devia ter feito isso. Seria muito mal. Não, cara, é justo fazer isso. Mas e aí, vocês já enganaram os professores pra caralho, de vocês? Pra caralho, pra caralho. Eu tenho algumas histórias aqui. O que acontece? Eu acho que eu já falei num podcast de histórias de escola que eu fazia história em quadrinho na prova de física. Ah. Que sempre tinha aquelas linhas de texto, né? Com espaços pra você responder. Então eu usava aquelas linhas como linhas e eu cortava no meio, fazendo vários quadradinhos. Justo. E eu, muitas vezes, eu fazia uma história de como meu professor tinha gostado tanto da história em quadrinho que eu tinha feito, que me deu 10. Porém... Deu certo alguma vez? Não. Quer dizer, ele dava um e-mail, uma coisa assim, sabe? Por causa da história. Porém, no último trabalho de física que eu tive, no último ano de escola, a gente resolveu não fazer porra nenhuma, literalmente. Todos? Não, todos o nosso grupo. Ah, tá. Porque assim, a gente resolveu fazer um teatrinho. Pra não explicar nenhum caralho. E a gente ficou com 10. Nossa. Caralho. A gente enganando, tipo, simulando o que era a lei da gravidade e tal. Tá. Nossa. Ligado? Mas tipo, a gente nem tinha as coisas mesmo. Pegava um papel assim, amassava e jogava na cabeça de um e falava, ah, foi assim que foi descoberta a lei da gravidade, sabe? E daí colocamos um vídeo mó emocional no final, porque é o último ano, né, e tal, última aula. E foi a última aula não só de física, mas como a última aula mesmo. E aí, tipo, todo mundo ficou feliz, emocionado e tal. Porra, me passa o vídeo, 10. Que lindo. Da hora. Não, mas seria 10 mesmo, então, pela engenhosidade, tá ligado? Acho que é pelo trabalho que a gente teve de enganar o professor. É, tipo isso. Eu lembro até hoje, tipo, de fazer trabalho em cima da hora. Tipo, de ter que entregar faltando uma aula e assim, ainda não tinha feito trabalho. Todos. Nossa. Só que o meu foi o seguinte, era de espanhol e tinha que criar uma música. Só que é belo. É, então. E que eu e o Luciano, né? Luciano. Saudade. A gente, na época, eu tava viciado nas músicas do 50 Cent. E eu falei, mano, vamos fazer um rap. E a gente não vinha a ideia na cabeça. A gente pegou, uma aula antes era de informática. A gente pegou uma música do Jota Quest, traduzimos pra espanhol. No Google, certeza. Sim. Ficou uma porra. E cantou em outro ritmo. E cantou no ritmo da música do 50 Cent, Get My Money. E beleza, hein? E a professora, ninguém reparou que aquela porra era uma música do Jota Quest. Nossa, e ficou perfeito. Tipo, a gente fez em menos de uma hora o trabalho, que todo mundo ficou mó tempão criando uma música pra fácil, espanhol. Fácil, extremamente fácil, para os T. Isso, mano. Eu não lembro qual que era a música do Jota Quest, que a gente pegou uma aleatória, eu só lembro do 50 Cent. Foi foda esse dia. Até a coordenadora viu a gente cantar. Teve um caso de uma professora que se enganava também. Como assim? Nossa. Não, porque assim, o castigo por não... o castigo por não fazer atividade era fazer tabuadas. Ai. E aí, né, tipo, a partir do momento que você fez as primeiras, o resto era só copiar, né? Sim. E ela falava, você vai ter que fazer, sei lá, 100 tabuadas. Nossa. E aí você pegava, tipo, sei lá, 2-3 folhas de almaço e repetia as tabuadas. E ela aceitava, tá ligado? Mas e o trabalho da cópia? Ah. Não, mas, mano... De boa. Negócio, você tá copiando, tá ligado? Caguei. Ah, eu nunca fui assim. Malandro na escola, cara. Eu preferia fazer do que ter que fazer cópia de coisa. Eu prefiro bem mais fazer cópia e ficar livre. Não, mas criar. As 10 primeiras, né? Porque era do zero... Era as 11. Era do 0 ao 10. Isso, sei lá, acho que era quinta série, sei lá. Então, tipo, as 10 primeiras você realmente fazia e depois você cagava e copiava tudo, mano. Vou ficar pensando de novo em todas. Faz sentido, mas não faz ao mesmo tempo. Eu fazia isso também, cara. Faz sentido pra cacete, porque hoje, beleza, você tem que saber pelo menos regra de 3. Né? Só que a partir daí é calculadora, meu amigo. Sim. Com certeza. Então, né? Expliquei isso pros meus professores de física e cálculo. Outcast. Cara, teve uma vez que eu enganei uma professora minha pra ir embora pra casa, velho. Sempre. Ah, isso daí. Não sei se vocês conheceram uma professora que chamava... Caraca, como que era o nome da velha agora? É que eu chamava ela de velha filha da puta, só que o nome dela... Chama ela de Lazarenta. É, vamos chamar ela de Lazarenta. Lazarenta. Agora eu esqueci o nome dela. Enfim, teve uma vez que ela... Acho que foi a primeira vez que ela foi dar aula, ela me botou pra fora da sala pelo simples motivo de eu ter esquecido de lavar meu uniforme e fui com uma camisa do Motorhead pra escola. Aí ela me botou pra fora da aula e eu fiquei puto com ela a partir de então. Ai, caralho. Aí teve um dia que eu tava de saco cheio na aula dela e falei, ô Lazarenta, posso ir no banheiro? Ela, vai. Aí eu peguei e saí pelo estacionamento da escola. Lembrando que ele não falou ô Lazarenta. Lazarenta, no caso, é o nome da professora. Isso. Né? Aí eu mandei uma mensagem no WhatsApp pro meu amigo depois pra ele guardar meu material e me levar na minha casa. Sim, justo. Velho, eu não gostava dela. Foi embora da escola? Tipo, foi embora? Tipo, cara, eu estudei, né, aqui em Matão, tem uma escola com uma fama terrível que é o Henrique Morato, que é tipo... É o Carandiru pra criança. Aí eu simplesmente desci do segundo andar, saí pela cozinha, atravessei o estacionamento e fui embora. Só pra esclarecer pro Álvaro, já teve tiro lá dentro, velho. Sim, é, mano. Sério? É sério, por isso que eu falo que é o Carandiru pra criança. Caralho. Tráfico de drogas. Tijolado no outro. Caralho. Bagulho é pesado. Tipo, lá perto de casa tem um que chama Clorita, que é nesse nível também, mas acho que isso aí é mais pesado, pelo jeito em si. Lá era terrível, cara. É pesado, mais pesado que o Clorita. Só não sei. É, o Dorival de Carvalho é a preparação pra Henrique Morato. Sim, não, Dorival até é bonzinho, então. Se for comparar com o Henrique. Cara, lá o negócio era isso daqui pesado, vai ficar, mano. Isso daqui vai ficar de fora, mas teve uma época que o nego falava que era só dar uma bolacha bono. Olha só. Caralho, eu devia ter estudado aqui em Matão, mano. Ensino médio. Caralho. Eu tinha bolacha bono pra caralho. Não, era foda, cara, era foda. quando eu era aluno, mas assim, tipo, uma coisa que eu lembro bom é daquele curso que eu fiz. Que eu lembro bom. Que eu lembro bem. Só tô fazendo isso porque você faz com todo mundo. Justo. Obrigado, não percebi. Que eu lembro bom. Uma coisa que eu lembro bem é do curso que eu fiz, que eu não sei por que eu fiz, que eu nem cheguei a acabar, que era mecânica. Pensei que ia ser carpintaria. Não. Você queria ser igual o menino Jesus. Mestre. Então, eu fiz porque é aquela época lá. Tá que tudo é Senai, mundo... é isso? Não, era ETEC. ETEC. Só que ETEC tem fama de ter uns professores muito chatos, né? Muito rígidos. Sim. E tinha um que era muito rígido mesmo. Você sentiu a rigidez dele? Senti a rigidez dele. Entendi. E, assim, tipo, todos os meus amigos indo fazendo curso na ETEC, não tinha nada que me interessava. Eu falei, ah, que eu vou fazer? Vou fazer mecânica, tá? Fiz a prova, passei, vamos fazer mecânica. E eu caí na classe do vocês conheceram ele? O Bad. Bad? Sim. Vocês conheceram ele no meu aniversário, que juntou o Bad, o Xamã e o Tio Guerra. Eu lembrei, o Bad é loucaço, mano. Nossa, ninguém era infinita, cara. Ninguém consegue parar de dar risada com esses três. Nossa. E o Bad e eu, a gente fez várias apostas durante o curso. E uma delas era assim, conseguir sair da sala. Sim, tipo, dar uma desculpa e conseguir sair da sala. E era minha época, assim, tipo, forte de enganar as pessoas, digamos assim. Teve um dia que eu coloquei meu celular pra despertar. Era assim, tinha passado 10 minutos da aula do cidadão, chata pra caramba. E ia ter duas seguidas dele. Isso era logo depois do intervalo. Eu coloquei meu celular pra despertar, aí eu pedi pra sair da sala, né? Simulei uma conversa, assim, lá fora, um pouco alta. Voltei pra sala, assim, professor, meu tio bateu o carro agora, não sei o que. Inventei toda uma história que meu tio tinha batido o carro com a minha tia, eu precisava ir pra casa da minha mãe com ela pra ir salvar ele, não sei o que lá, não sei o que lá. Nossa. Professor, deixou eu sair. Aí eu voltei, eu fui pro corredor, voltei em 3 minutos, falei, professor, minha mãe não tá atendendo. Ô, Matheus, que é o nome do Bad, né? Seu pai tá com o carro lá em casa? Me ajuda aí, por favor, tal. Aí eu tirei eu e ele da sala. Mano! Nossa, que master! Foi assim, tipo, é bem trabalhada. Que da hora. Foi tensa. Essa escapada foi da hora, velho. Foi elaborado. Gostei. Eu tive mais um professor que se enganava. Se enganava? É, porque assim, ele dava aula de ciências e eu não vou... Vou colocar aí que o nome dele era Sanderson. E tipo, o Sanderson chegava, sentava na mesa, começava a fazer dobradura e cagava pros alunos. Oxi. E daí, ou ele sentava a fazer dobradura, ou ele ficava falando do Corinthians e tal, beleza. Aí, tipo, na hora de fazer a atividade, ele se enganava num grau muito grande, assim. Que ele chegava e falava, ao invés de falar, ó, galera, tipo, faz resumo do capítulo tal, ele falava, ó, ou você escreve à mão, se quiser xerocar, xeroca e dá pra mim. Nossa. Então você xerocava o livro e entregava pra ele, cara. E ele, olha só. Ele dava o visto no xerox, cara. Nossa. Eu tive uma professora. Que filho da puta. Que ela foi mandada embora da escola por causa da minha sala e ela ajudou a nossa sala pra caralho. Nossa. Professora de química. Mano. Foi assim. Por isso que eu tenho medo de ser professor. Chama a professora Vanessa. Mas você pode trabalhar com a química do mal. Então, tem essa também. Ela era muito chatona. Muito. Tipo, você não conseguia ir bem na porra das provas dela. E no último ano, a gente tava indo muito mal em quase todas as matérias. E ela pegou pra ajudar a gente no último bimestre. Só que no meio do ano, teve uma eleição que você escrevia, tipo, tudo que você achava de todos os professores e colocava numa urna. E, cara, a sala inteira combinou de detonar a filha da puta da professora. Que maldade, nossa, cara. Ela, tipo, naquele mesmo ano, ela tinha saído da outra escola que ela ia ficar direto, só na escola que eu estudava. Ela foi mandada embora, cara. Mano, pesadíssimo. E ela ficou sem escola nenhuma pra dar aula depois que a gente saiu no nosso último ano. Você fez uma professora morrer de fome, cara. Então, ela não foi na nossa formatura, por causa que provavelmente foi a nossa... Eu tenho certeza que foi a nossa sala que fez ela sair da escola. Se eu fosse... E ela ajudou a gente pra caralho no último bimestre. Se eu fosse a professora... Eu fiquei me sentindo mal. Eu iria na formatura com uma AK-47, velho. Encontrei com ela depois, junto com a minha mãe, tava no busão. Ela olhou... Sabe quando você, tipo, você vê a pessoa, ela te mata com o olhar? Sei. Te estrangula? Nossa, ela me olhou assim, cara. Mano. Até que eu cumprimentei ela, ela desceu do busão, não olhou nem na minha cara. Eu fiquei, caralho, eu vou morrer algum dia. Você estragou a vida de uma pessoa, cara. Foi foda. Destruiu a vida dela, mano. E quando você fazia amizade com o professor, única e exclusivamente pra ele, tipo, te dar um aval das coisas. Né? Ah, teve um professor... Isso. Queria que você dê risada de tudo só pra... Não, cara, pior. Teve um professor, o Jamali. Esse eu falo porque a gente boa pra caralho. Ele dava aula de matemática e, tipo... Mano, toda aula no colegial, eu levava o violão, sentava lá no fundo da sala e ficava tocando. Sentava lá no fundo da sala e ficava tocando. Ele chegava, toca o YouTube. eu tocava em U2. E daí foi criando essa amizade, né? Daí no último ano eu tava precisando de nota. Ele falou, você consegue baixar umas discografias, né? Consigo. Traz a discografia inteira do Pet Shop Boys pra mim, que eu libero você. Aí eu gravei a discografia inteira do Pet Shop Boys pra ele e liberou. Aí sim. Tinha uma professora de português, que eu não lembro o nome dela agora, cara, mas era uma delícia. Nossa. Porque, né, sempre tinha aquela professora gostosa. E a gente conversava sobre um monte de coisas de literatura na época. Sexo. Não, e daí, tipo, a sala inteira zoava, falava que eu tava namorando com ela, tá ligado? Quem dera. Ah, pega a professora. Quem dera, ia ser do caralho na época. Sexo. Hoje ela não deve estar tão legal assim, mas na época tava. E aí, tipo, por causa desse negócio de ela ficar trocando ideia sobre várias coisas de livros e tal, ela também me dava nota, cara. Aí sim. Tinha vários professores que eu conseguia nota porque eu tinha amizade, tá ligado? Porque eu não dava trabalho, eu tinha amizade. Não. Até fazia as coisas, tá ligado? Mas nem sempre tava tudo certinho. Eu era assim com um professor de história que tinha no Henrique Morato. Pensei que você ia falar que era assim com o Suede. Não. Na aula do Suede eu era de boa. A história de vocês dois é bonitinha, né? É bonitinha. Não, eu ficava quieto no meu canto, né? Rola em torno de um paralelepípedo. É verdade. O Suede destruiu minha vida numa aula de inglês. Uou. Depois eu conto essa. Então, o Caio, ele era professor substituto de história. Não sei se vocês conhecem. Eu conheço, cara. O guitarrista da Venus. Então, e a gente trocava ideia pra caramba na... Na aula dele. Chacoalha mais. Eu vou chacoalha comer. Mais. Tá mais de boa do que se você chacoalhar essa porra de microfone. Eu tô sem pedestal porque o podcast quebrou um. Eu tô comendo uma torradinha aqui, viu? Mas então. Só pra mostrar que é ao vivo mesmo. Eu trocava ideia pra caralho com o Caio e acontece que ele soltava as matérias que ele ia passar antes pra mim. E eu ficava na frente de todo mundo. Era da hora, cara. Ele era muita gente boa. Eu já burlei a escola, o estado. Nossa. O sistema de ensino. Caralho. Você pode falar. E depois virou. Não, posso? E depois você falou que o seu sonho é ser professor de estado e você já foi, tipo, não, sim, mas totalmente minha... contrário, né? Só que isso daí foi por bobagem do sistema de ensino não acompanhar. A era digital, acho, né? Acho que eu sei qual é a história. Não, acho que não. Não sei se só se você já ouviu num cast passado. Se for daquela prova, acho que você já falou. Isso, foi da prova. Foi da prova. Eu já contei em cast. Uhum. Que foi aplicada primeiro no estado do Nordeste, a prova Brasil. Ah, é. Primeira prova Brasil e eu já tinha internet. E eu peguei o gabarito. Foi aplicada a mesma prova no estado de São Paulo e eu gabaritei a prova. Genial, cara. Genial. E as pessoas, nossa, esse garoto é inteligente, tem futuro. Aí quem vê a sua merda que você editar. Mano, meus professores. Os professores me odiavam, porque eu era irritante pra caralho. Tipo, eu era o gordo irritante da sala. Menos aquela professora que gostava de você. Eu ia falar agora. Até hoje, tipo, ela me vê no Facebook, coloquei uma foto esses dias. Ai, mas você ainda tá muito linda, não sei o quê. Faz um beatbox aí. Aí ele escreve no comentário: tu, tá, tu, tá. Está, está, está, tu, tá. Cara, que pior. Nossa, mano. Mas eu era, tipo, sabe quando você fica cantarolando no fundo da sala? Nossa. Eu era esses caras que todo mundo tinha vontade de dar uma porrada. Eu não aguentava mais estar lá. Eu, tipo, se eu tava irritado, eu deixava os outros irritados também, tá ligado? Eu era chato pra cacete. Eu tocava bateria na carteira. Eu sou chato, mas era mais. Você tocava bateria como? Na carteira. Com os dedos. Tá, tudo, tá, tudo, tá, tudo, tá. Pra irritar os amiguinhos. Eu e mais dois malucos na faculdade, quando a aula era chata, a gente ficava assoviando. Ficava assoviando. A aula inteira, cara. A aula inteira. Não, na época nem conhecia o DR. Acho que nem devia ter o DR na época. E, cara, a gente soviava música de Natal, tipo, umas 357 vezes seguida, tá ligado? Nossa, na época, tinha lançado o filme do Homem de Ferro, que eu tava no ensino médio. E aí eu ficava cantando o tempo todo. Tan, tan, tanana. E batucando na mesa. E cantando também a Tirei o Pau no Galto, versão The Bricks on the Wall. Pensei que ia ser a versão politicamente correta. Não, também. Não atire o pau no gato, tô, porque o gato isso sou, não se faz. E tem o do porque o gato é seu amigo. Né? É nosso amigo. Go, é o mesmo. Atirei não devemos maltratar os animais. Pau no gato. Agora partindo pra esse lado, né? De politicamente correto em músicas. Vocês já viram o Cravo Brigou com a Rosa? Já. Que mudou pro Cravo Brincou com a Rosa? Ah, você tá brincando. Nossa, sério? Mano. E o interessante é o Cravo Brincou com a Rosa debaixo de uma sacada. O Cravo saiu ferido. Eita. E a Rosa despetalada. Como? Porque eles viram tá brincando de pega-pega. Brincadeira de mão. É, brincadeira de mão não pode. Brincadeira de mão, cara. Verdade. E se eu não me engano, foi refeito até a música da Dona Aranha. Nossa. Por quê? Eu não sei. Puta que pariu. Não tem nada demais no Dona Aranha. Ah, mas é uma escrotidão, né, cara? Eles estão refazendo tudo. Sim. Depois que eu vi a música do desenho do Aladdin, que eles falam de cortar a orelha do maluco lá, vou cortar a sua orelha. Não, e também fala do Orgias Demais lá. Sim, das orgias. Eu assisti Aladdin ontem com a Serena e tinha orgia lá no meio. Tinha orgia? Tinha. Mas não tinha do cortar a orelha. Eu não lembro. Eu devia ter baixado uma versão antiga aí também. Sim. Isso, é. Que a versão nova oficial da Disney não tem orgia e nem tem cortar a orelha. É, eu acho que eu te passei isso, só não tem a cortar a orelha. Ah, mas orgia até você descobrir o que é isso. Ah, orgia tá a ver, cara. Você já tá no meio. A gente cantava Mamonas, não sabia o que eles estavam falando. É o Tchan. É verdade. É o Tchan. Hoje, criança canta, eu não espero o carnaval chegar pra ser vadia. Então. Sou todo dia! O que adianta mudar as músicas infantis? Né? Pra não chegar na fase da infância e começar a cantar essas coisas, talvez. Não sei. Não, cara, nada a ver. Porque se a criança canta que jogou um pau no gato. Ela vai jogar o pau no gato. É, mas de boa. Não, ela não vai jogar o pau no gato. Porque ninguém aqui, eu acho, que jogou o pau no gato. Não. Não. Só colocou bombinha no rabo do gato, coisa não, assim. Não, também. Tá aqui, pera. Só trancou ele num balde d'água e colocou um fio de energia. Ninguém, quando era criança, brigou com a menininha que gostava a ponto de, tipo, sair ferido e ela despedaçada. É, despetalada. Despetalada. Eu sempre cantei despedaçada. Despetalada. Meu irmão empurrou uma que quebrou pra os dois braços, mas até aí... Cara, não, mas seu irmão é um caso à parte, ele é adotado. É autista. Também, né? Nossa, adotado e autista. Pessoas adotadas, qual é o problema delas? Mentira, não tem problema, viu, pessoas? Você pode ser adotado e pode ser nosso ouvinte, olha que magia. É, que bonito. O problema agora, mesmo é você ser meu irmão. Agora, te contar um segredo pra vocês. O problema é ser irmão do Álvaro. Te contar um segredo pra vocês. Eu fiquei sabendo que o Jovem Nerd não gosta de gente que é adotado. Por quê? Nossa. Vamos enganar, porra. Ela não entende, né, velho? Por quê? Cara. Ele não gosta nem de quem é adotado, nem de quem faz crossfit. A gente, apesar de ter falado mal do crossfit, a gente gosta das pessoas que fazem crossfit. Né, Swede? Swede faz crossfit? Não faz crossfit. Não, pior que terminou o podcast crossfit, você falou, pô. Eu falei. Tô ficando gordo, hoje vou fazer crossfit. Acho que eu vou fazer crossfit. Tomar no cu. Vai tombar uma laje de carpinho lote que você emagrece, cara. Não, cara, crossfit é vida. Ah, lógico. Já pneu de caminhão, ela. Pareceu interessante. A gente voltou pra crossfit. Puta que pariu. Mano. Tá polêmico de novo. O mal do século chama crossfit. Eu preciso fazer crossfit. Uma vez o Swede ferrou comigo na aula de inglês. Por quê, cara? Não foi assim. Bom, a gente ferrou de que jeito? Eu não lembro direito o contexto, mas a gente tava num... Era um exercício do... Estávamos jogando spelling, valendo bis. Isso. Não era valendo bombom, não? Bombom, bis, tudo chocolate. Eu tava acertando tudo, tava de boa lá, até o Swede colocar a linda palavra cabos. Stone. Eu nunca mais esqueci. E na hora eu engasguei. Tá vendo? Serviu pra alguma coisa boa. E nunca mais eu... nunca mais eu esqueci disso. Qual é o problema com o cabostone? Eu nunca tinha visto na minha vida. Aí na hora eu bati o olho e assim, como fala essa porra, velho? Aí ele ficou... É porque assim, você ganha um ponto soletrando, que é o spelling. Você ganha mais um ponto dizendo a palavra, a dicção correta. E o último ponto traduzindo a palavra. E eu tava detonando nesse jogo, velho. Até... Só que tinha muita gente lá que tava muito no básico. Você tava na frente. Eu tinha que ferrar um pouco com você. É, viu, Sérgio? Pra dar uma nivelada na sala. Dos alunos. Caramba, isso é. Suede, fala ornitorrinco em inglês. Cara, eu não lembro. É. Pen, pineapple, apple pen. Eu não lembro como é ornitorrinco em inglês. E ver aquático e também botar óculos. Ele enfrenta todo o perigo. Mas com então, sua calça de caçador e seu bicho. É música do Perry Ornitorrinco. Mas se vinga dando tapa na cara dele. Um pá na nuca dele. Exatamente. Cara, tem professor que eu queria ter dado tapa na cara. Tipo, no último dia, você virar. Professor virar da puta, de você virar e arrebentar com a cara dele. Pô, só uma só. Uma só com a mão abertona assim, ó. Que fica os cinco dedos marcados na face dele, igual o Zurukihai do Senhor dos Anéis, que fica aquela mão tatuada na cara dele. Caralho. Tem professor que eu queria até... Transformar em Uruk. Que ódio, sim, cara. Transformar em Uruk. Falar nisso, no Henrique Morato, uma vez deram uma cadeirada no professor, velho. Caralho. Sério, é que eu tipo falo, assim, cara, eu falo. A gente fazia uma brincadeira que era tipo assim, na hora do intervalo vinha um grupinho pegar você no colo e você ia te levando pela escola, tá ligado? Nossa, que brincadeira saudável. Você tava lá de boa, a galera te pegava e levava você pra puta que pariu. Eles faziam o que depois que te levavam, porque... Não, tipo, jogava você no chão e... Ah, tá, pensei tipo Ramo, porque então, vai saber. E era mó zona, tá? Todo mundo gritando, carregando as pessoas. Aí beleza, aí teve um professor que começou a encher os... Carregaram ele. Dos caras que faziam isso. Aí eu não sei porque os caras ficaram putos. Ele tava andando no pátio, alguém chegou com uma cadeira e pá, nas costas dele. Nossa. Caralho. Presídio mesmo isso aí, mano. De nego se vingar no ano de intervalo. No banho de sol, mano. Não, isso nunca aconteceu na escola que eu estudei, não. Mano, era muito louco lá, velho. Vocês não tem noção. Eu quero voltar pro ensino médio só pra estudar o Henrique Morato. E aí, mano? Cara. Ah, ia ser da hora. Teve uma época boa lá que eu trabalhava na cantina, velho. Ih, roubava. Você contou. Não, mano. Ah, velho, eu dava doce pros caras. Que foi isso? Ué. O Álvaro falando no microfone. É. Ele vira pro Outcast, você contou. Ah, tá. É verdade, mano. Não, mas, cara, era da hora trabalhar na cantina. Eu roubava bastante coisa da cantina da escola. Ah, eu já tive uma rádio na escola. Uou, tá, que devia fácil. Tocar a música boa pra caralho. Tinha o Xamã e o Bad, se tinha o Xamã e o Bad não, ainda. Não, não, tinha a Valkyrie e a outra que eu esqueci o nome. Valkyrie. Bons tempos, cara. Nossa, bons Valkyrie, tempos. Toda mina que chama Valkyrie é chata pra cacete. Não. Nem todo. É, sim. Não, não conheço. Porra, Valkyria é um nome que não dá pra definir. Dá pra definir se é nome de velho, se não é. Não, um dia vai ser. Então. É, tudo então vai. É esquisito. É. Eu vejo, assim, tipo, ouvindo Valkyria, eu imagino aquelas... Valkyrias. As Valkyrias mesmo. Então, mas sim. Não dá nem pra definir se é um nome bom. Ah, entendeu? Ela era. Ah, Valkyria. Ela era boa? Ela era. Não, mas, por exemplo, se eu não descrever, se eu falar pra você sobre uma Valkyria X... Depende do contexto da conversa, eu vou imaginar. Ah, então, eu conversei outro dia com a Valkyria. Kyria, tá, que é uma menina que eu conheço ali e tal. Ah, e aí? Ok. Você falou uma menina que você conhece. Mas não dá pra definir muito pelo cara, nome Valkyria. Ficar ouvindo Valkyria me lembra Blind Guardian. Por exemplo, também. João. João é um nome simples. Sim. Sim. É um nome que você sabe que é uma pessoa ok, entende? É, você fala Álvaro, entendo. Você acha que eu quero. Agora, Giovanni. Giovanni. Giovanni caiu o cu da bunda. É. Parece evangelista. É, Álvaro é um nome legal, cara. É o nome da hora. É um nome de doutor, né? É, Alvarenga, e, tipo, mano. E daí você conhece o Álvaro e ele é um cara legal. Ele é um cara legal. E aí, viu? Rafael, eu sou um bosta, sou igual a todo mundo. Porque todo mundo chama Rafael. Não, Rafael, não, mano, é legal, Rafael é o nome da tartaruga ninja mais foda que verdade, tem. Verdade. Ah, tá mais estressada. É... Também, mas é a mais fodona, é que mais a mais forte, de todo mundo, mano. Não, Michelangelo é mais da hora. É, o Michelangelo é o mais... Zoeira. É o mais zoeiro. Mas o Rafael é o único que... Senta porra. Agora, Outcast. Outcast é único. Assim como Outcast. Outcast é único. Assim como Outcast. Você fala Outcast, o maluco fala, mas você conversa com um jogo? Porque todo mundo só conhece Outcast. Não, isso é Outlast. É Outlast. É verdade. Vixe, não deu certo a piadinha. Você fala, você conversa com uma música? Com um cantor? Mas falaram pra mim com um jogo. Agora eu vou ver que é Outlast. Quem falou é um retardado. É. Moleque da faculdade. Caralho. Filho da puta. Mas, então, esse negócio de nome, você às vezes define muita coisa a partir do nome de uma pessoa. E Valkyrie é um nome que não me diz absolutamente nada. Ah, me diz. O Together, eu demorei 6 meses. Porque você pensa naquela lá, mas tipo, Valkyrie, mente em branco agora. Eu imagino a Valkyrie da mitologia. Eu não consigo imaginar outra coisa. Ele sempre imagina coisa. Eu imagino, tipo, aquela tia chata da escola, tipo, supervisora, tá ligado? Nossa. É nome de tia agora, chata por da exemplo, escola. Agora, por exemplo, Marisa. Valkyria. Marisa é o nome de uma mulher brava. Eu imagino o comercial da loja, tá ligado? Marisa. Não, mas eu tô querendo que você imagine uma pessoa. Não, mas Marisa é sempre uma velha. É uma professora, uma idade. Brava, né, cara? Renato Augusto. Renato Augusto. Cara, gente, caralho, cara do caralho. Tem palavras que expressam. Então, mas por nome... Ah, você não tava aqui, não. Não, por nome você acaba definindo muito da pessoa, né, cara? Que droga. A gente tem esse pré-julgamento antes só pelo nome da pessoa. E Douglas? Porra, mano. Não usem Douglas. Douglas? Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. Eu estou aqui. Estou aqui. Vivendo este momento. Lindo. Então, o Douglas. Douglas é o nome de uma pessoa legal também. Por causa do Doug Funny. Não sei se é por causa do Doug Funny, mas a Douglas. A pronúncia da hora. É legal. Douglas. Tipo. Douglas. É que nem não. Douglas. Ítalo, Murilo é uns nomes meio. Ícaro é legal. Ícaro é legal. Ícaro é legal. É forte, né, cara? Ícaro é legal. Eu tenho um sonho de ter um filho chamado Ícaro também. Eu acho que nomes acentuados na primeira sílaba são mais fortes. Ah, nem sei. Álvaro, é mais forte do que Douglas. Douglas é mais forte. Douglas, Álvaro, Ícaro, traz mais força pro nome, parece. Joaquim. Joaquim. Joaquim. Joaquim. Ó, Joaquim. Me nome passa a imagem de alguém velho. Sim. Sério. Miguel pra mim passa também. O nome desse povo que fica vendendo pipoca em carrinho, né? Miguel é tipo aquele caralho, senhor, mano. Senhorzinho. Valquíria, você lembra da menina tetuda. Agora, Joaquim, você não lembra Joaquim Barbosa, velho? Ah, é verdade. Barbosa, mano. Vai tomar no seu cu, cara. É porque Joaquim tem um nome de tio da pipoca. Mano, eu só lembro de teta esse moleque. Vamos falar de teta? Vamos falar. Qual é aquela parada de colocar coraçãozinho no mamilo? Quê? Coraçãozinho tatuar? No mamilo? É, mano. Tatuar coraçãozinho. Da hora, hein? Mas tatuar de cor da pele, tá ligado? Ah, genial. Não. Eu faria isso. É esquisito. Eu faria isso. Ou aquelas minas que põem silicone e faz o mamilo no formato de coração, cara. Ah, cara, não precisa, justo, né? É um negócio, ué, esquisito. Deve ser legal a primeira vez, né? É, mano. É igual aquelas minas que tem a língua bifurcada. Ah, isso eu acho da hora. Ah, é, mas deve ser legal. É esquisito. Deve ser legal. Não, ok. Primeiro momento, beleza. Dá, mas depois deve bastante, ser um negócio esquisito, né, cara? Ah, não sei se eu enjoaria de língua bifurcada. Ah, enjoaria. Já mostrei pra vocês o vídeo do cara que ele raspou a língua e ele usa, tipo, ela como se fosse as garrinhas. Você tem problema. Caralho, mano. Eu mostrei pra vocês. Já, Álvaro, já mostrou. Quem quiser, depois eu mando no grupo do Face. Aliás, pessoas, você que acessa Não Salvo, você que acessa Bobagem, entre esse site, não precisa. Não precisa. Acesse o Face do Álvaro, que, tipo, antes de estar em todos esses sites, tá no Facebook do Álvaro. Sim, verdade. Eu devia ter uma parte no locomotiva só pra colocar esses negócios. Já tem uma parte na web inteira, cara. Sim. Metade do Google podia ser seu. Caralho. Sim, cara, só de memes. Porra, que sonho. Não, mas... É, cara, nomes. Nomes. Nomes. Gustavo. Bartolomeu. Gustavo me passa um ar de pessoa enjoada. Sim. Astolfo. Astolfo. Não, Astolfo não, mas Gustavo. Gustavo. Gustavo é nome de um... Gustavo negócio... não passa um negócio... Ah, cara? É, um pouco. Cara meio... Pô, Gustavo. Fabrício. Fabrício é uma pessoa legal. Sim, sim. Verdade. Fábio. Bem na dele, né? Fábio não é tão legal quanto Fabrício. É. Fábio é legal, mas é muito curto o nome. Não pode ser tão legal assim. Fábio começa com F. Um negócio que eu me desacostumei é apelido, que tipo em São Paulo o pessoal usa muito tipo a inicial, tipo, Fá, de Fábio, ou que nem Suede, ia ser Su, eu ia chamar Ogi. O Suede. Tem muita gente que me chama de Su, Ogi. De Sussu. No, é, então, Gigi. Gigi alguns também. Gigi alguns também. O que foi, então? Igual a Luciano, Lulu. Lulu. Lulu. Não, ele Luciano chama... é um nome de pessoa legal. Luciano, sim. Luciano é um nome de pessoa legal. É Luz. Sim. Do Luciano. Da vida do Alvo. Lucianos. Lucianos. Entendeu? São os anos é do latim. Luz. Do latim, Lucianos. É a luz do fim do túnel. Imagina. São anos provedores de luz. Cozinhos soltando luz, cara. Tipo os ursinhos carinhosos que viraram do contrário, tá ligado? 5, 4, 3, 2, 1. Matheus. Matheus é um nome legal. Matheus. Matheus é o nome de uma pessoa legal. Matheus é. Ok, não, você tem que dar sua opinião. É, cara. Sei lá, simples, Matheus. Eu vejo Matheus como encrenqueiro, não sei. É, Matheus é nome de encrenqueiro. Ah, cara, os Matheus que eu conheço são de boa pra não, caralho. Não, todo mundo que véio. Tem nome bíblico é encrenqueiro, cara. Rafael. Amém. Seu pau no cu. Porra, já encrenca aí, então, seu bosta. Lucas, porra, já encrenca aí, seu bosta. Então, bora, mano. Bora. Treta. Toma no cu o quê, mano? O que vocês acham do nome de Jesus? Ah, hoje você tem mais o que tomar no seu cu, tá? Conversa aqui, ó. Seu otário. Jesus que vai pra puta. Ah, Jesus. É difícil você ver alguém chamado Jesus. Eu vejo. Agora não pode mais, mas antes podia. Não, eu conheço. Agora não pode mais. Claro que pode. Não pode. Hoje você não pode mais batizar o filho de Jesus. Por exemplo, eu vejo pessoa, por exemplo, Tonha de Jesus, sabe? Ah, tá. Não, mas primeiro nome. Mas primeiro nome. Porque é que nem Jesus, namorado da... Ex-namorado da Madonna lá, o modelo DJ. Jesus Luz. É, Jesus Luz. Pelo menos aqui no Brasil não pode mais Jesus. É porque eu tenho um amigo chamado Fernando Jesus. Ah, não. Houve uma indecisão na hora de escolher o nome. O nome do meu filho vai ser Deus. Fernando eu gosto. Fernando é um nome legal. Também não pode, Deus. Só que é um nome, assim, Fernando é um nome legal e ao mesmo tempo é um nome que você tem que ficar atento. Por quê? Não sei, é o que me passa. Ele falou de Deus, tinha uma mulher na rua de trás de casa, que ela ia na igreja da minha avó, que o nome dela era Deusa. Deusa. Eu conheço uma, tem uma aqui em Matão. Sério? Sério. Uma Deusa. Deusa. Esquisito, né, mano? É Deusa. É nome de uma piauense. Tem a mãe de um amigo se meu, deve ser ela. Que chama Deusenir. Deusenir. É. E se chamar de Deusebu? Mano, a família vai. Caralho. A minha avó é gêmea do meu tio avô. Umbelina e Umbelino. Pum. O outro irmão dela chama Undemir. O outro é meu tio. Três Belinos. Então, o meu outro tio que mora lá no Turbo chama Enedésio. Puta, mano, é uma criatividade fodida pra nome. Como tipo, alguém consegue, velho? Que nem minha avó chama ela de Belina, que é igual o nome do carro. Porque se eu chamar ela de Umbelina, fica meio esquisito. Dois Belina. Dois Belina. Roberto. É, como dois se um Belina fosse... Todos tinham um. E aí, nasceu o último, foi Enedésio. Humberto, eu vejo uma pessoa sem criatividade que planejava ter mais filhos. Dois Berto. Tipo eu isso. Eu vejo uma pessoa frustrada e deprimida porque toda vez alguém fala Humberto, dois Berto, três Berto. Eu vejo um mudo por causa do Maurício de Souza. É difícil, cara. É frustrado. Eu me beijei. Cresce na vida, seu bosta. Então, acho que terminou? Acho que sim. É. Falou? Eu lembro do maldito. Falou, então? Escroto. Falou? Falou, gente. Então, falou, gente. Então, tchau.